Uau! Eu sou o leão da metro, irracível, abominável. Sou o leão afônico, o meu urro é estereofônico. Uau, uau, uau, uau. Sou leão da metro, irracível, abominável. Dou três urros e o resto é fita, como disse a bimedita. Uau, uau, uau, uau. Quando o filme é horroroso, quase morro de nervoso. Bato a pata, toque, toque, em puro estilo Hitchcock. Uau, uau, uau, uau. Eu sou o leão da metro, irracível, abominável. Sou um leão afônico, o meu urro é estereofônico. Uau, uau, uau, uau. Sou o leão da metro, irracível, abominável. Dou três urros e o resto é fita, como disse a Benedita. Uau, uau, uau, uau. Lanço a moda firmemente, sou um leão de permanente. Um leão que não se acaba, natural de Tuiutaba. Uau, uau, uau. Espirrei.